Graça e paz, irmãos, irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra do Senhor com todos e todas. Nós vamos dar continuidade hoje ao livro do Êxodo, no capítulo 17. Mas antes eu quero só compartilhar com vocês que pedi até pedir perdão por não ter enviado mensagens nesses dias, porque nos últimos 10 dias eu passei 5 internado. E nos outros 5, como foram 3 momentos de ida ao hospital, um dia depois no hospital, depois um em casa, depois 3 dias no hospital, depois outro em casa, depois outra internação final e o outro em casa ontem. Então, quando estava em casa não tinha condição, estava em processo de recuperação após ter passado no hospital. Muito obrigado pelas orações dos irmãos, certamente muitos oraram, sabendo da situação do fígado, do meu problema do fígado, mas vai tudo bem, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal, como diz um antigo cântico. Então está tudo em ordem. E quando nós não mandarmos mensagens, e você, se você é um desses irmãos e irmãs que tem se alimentado basicamente desse prato que nós temos servido nesse ministério, então você pode acessar o blog, porque lá você vai encontrar umas 350 ministrações aproximadamente, e você pode se alimentar, tá bem? O endereço do blog é bloglogos7.blogspot.com. Blog logo 7, tudo junto, blogspot.com, última vez, blog logo 7, só põe um número, o numeral 7, blogspot.com. Vamos então para a leitura do capítulo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois com Moisés e exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a esse povo? Pouco falta para que me apedrejem. Yahvé respondeu a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos líderes de Israel, leva contigo na mão o cajado que feriste o Nilo, e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe. e baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: O Senhor está mesmo entre nós ou não? E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: Escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então ele uma pedra, puseram-na debaixo dele para que nela pudesse assentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo a fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isso para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe esse nome: Adonai Nissi, o Eterno fez-me aqui um grande milagre. Porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos e irmãs, esse é um capítulo de fácil compreensão, é um capítulo relativamente curto, mas há algumas questões muito importantes, muito, muito importantes para a nossa vida como um todo, nossa vida pessoal, comunitária, e para o nosso desenvolvimento espiritual. No versículo 3, por exemplo, o texto diz que o povo teve muita sede e protestou contra Moisés. Os dois primeiros versículos também trabalham essa ideia. E o povo chega a dizer: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede aqui? Nós, nossos filhos, nossos animais. E aí murmuraram e se levantaram contra Moisés, ao ponto de Moisés dizer que eles estavam quase o apedrejando. Versículo 3 e versículo 4. De 1 a 4, você percebe isso. Esse é o primeiro destaque a ser observado. O povo de Deus, que tinha experimentado até ali a libertação do Egito, um milagre incrível em sua grandeza, era impossível que o povo de Israel saísse liberto do Egito por toda a situação, por toda a conjuntura, 430 anos de escravidão, o Império Egípcio estava fortalecido no seu exército, era um império próspero, mas Deus foi minando o Egito através das pragas, atingindo toda a economia, todas as crenças, toda a sociedade egípcia, toda a compreensão de vida e toda compreensão, podemos dizer, teológica também, embora eles fossem politeístas, mas segundo então a sua compreensão teológica e ideológica, Deus foi minando, minando, minando, minando e chegou ao ponto em que o filho do faraó, que era considerado como uma futura divindade, uma divindade já viva, um representante vivo da divindade dos egípcios, morreu e então o faraó os mandou embora. Depois se arrependeu de ter mandado embora e os perseguiu com seu forte exército. E o povo de Israel era formado por 600 mil homens, mas não eram homens treinados para a guerra, diferente dos soldados egípcios. E ainda havia o problema para uma batalha de que eles estavam com as suas crianças, por exemplo, as mulheres, que também não é como hoje, que as mulheres fazem parte das forças militares em muitos lugares, muitos países. Não, as mulheres não estavam treinadas para a guerra, as crianças não tinham condição de lutar e os animais ainda para preservar, tinha que preservar os animais de carga que estavam eles estavam levando, as suas bagagens, ou seja, todo um impedimento praticamente impossível passar, se libertar, sair. Daí vem o nome Páscoa, que é passagem, né? A passagem do povo de Israel, a saída do povo de Israel do cativeiro egípcio. Era impossível. Ainda diante de si, tinha um outro problema tão grande quanto ser liberto de um império poderoso como o egípcio, que era um obstáculo da natureza, o mar. Como atravessar o mar? E como atravessar o mar a tempo? Primeiro, como atravessar? Não dava para ir nadando. E como atravessar a tempo de que o exército egípcio não os atingisse? Então, sob todos os aspectos, nós já vimos, era impossível. Mas depois de tudo que Deus operou, olhando para o passado, então, recente, da libertação, quando o povo teve fome, murmurou, quando teve sede, murmurou. Irmãos, isso é um grande ensinamento para nós. Quase apedrejaram Moisés, que era o mediador entre eles e o Senhor, entre Deus e o povo de Israel. Quase apedrejaram, queriam apedrejá-lo. Foi uma murmuração forte, intensa. Depois de Deus ter operado com tantos sinais, 10 pragas, a libertação do Egito, a passagem pelo mar, tudo, eles ainda eram capazes de ter dúvida. E no momento de fome, murmurar fortemente, no momento de sede, murmurar fortemente, ou seja, não tinham fé de que o Deus que tinha feito tudo o que fez iria saciar a sede no deserto e matar a fome no deserto. Não ia tirá-los do Egito para que eles morressem no deserto. E essa é a frase que eles mais diziam para Moisés: pobre pastor Moisés. Nesse momento. porque ele tinha que ouvir isso toda hora. Em cada nova situação, eles repetiam a mesma frase. Irmãos, isso nos ensina muito. Nós temos que reconhecer que, por vezes, e tomara que cada vez menos, e tomara que que um dia chegue em que não haja nenhuma espécie de dúvida ou reclamação da nossa parte, mas nós temos que reconhecer que nós não somos diferentes. Infelizmente, não agimos diferentemente do povo de Israel, porque Deus já nos salvou, já nos libertou, já operou maravilhas na nossa vida quando olhamos para o passado, coisas que aparentemente eram impossíveis de serem realizadas. Deus realizou. Deus nos libertou de todas as maneiras que alguém pode ser liberto. Deus nos abençoou. Deus prevaleceu contra o inimigo, contra o Império Egípcio, contra o sistema daquele mundo. E hoje, da mesma maneira, Deus nos libertou do império desse mundo tenebroso, nos libertou do inimigo desse mundo tenebroso e de nós mesmos. Da nossa condição de escravidão do pecado e da morte. Mas o que acontece é que surge uma nova situação, um problema na sua vida pessoal, e aí vem a dúvida e a reclamação. Ah, por que isso está acontecendo? Porque aquilo está acontecendo. Isso não pode acontecer, irmãos. Nós temos que ter confiança e fé de que Deus está no controle, de que o Deus que nos libertou é suficientemente capaz para nos libertar sempre, em qualquer situação. Ele não libertou só do passado para depois nos abandonar no presente e no futuro. Ele nos acompanha e liberta sempre. Essa é a primeira grande lição, porque quando nós nos deixamos levar por essa dúvida e por essa reclamação, o que acontece é que nós acabamos nos levantando, contra nós mesmos, ficando ansiosos, irados, desanimados, abandonamos a fé e às vezes abandonamos a comunhão com a igreja, com os irmãos, e acabamos ferindo o coração de Deus, ferindo pessoas, às vezes o pastor ou a pastora da nossa igreja, e ferindo os irmãos também, quer dizer, criando todo um mal-estar por falta de fé e confiança em Deus, por falta de certeza da frase que eu disse agora, de que o Deus que nos libertou do passado, de algo que era impossível, que era nos libertar da ausência dele, esse é o maior milagre, né? Nos libertou das mãos de Satanás, nos libertou desse mundo tenebroso, nos libertou de toda a força do império desse mundo contra nós, nos libertou de nós mesmos. Nós temos que ter confiança que esse Deus que nos libertou vai continuar nos libertando, sempre. Vai continuar nos abençoando sempre. Vai continuar nos acompanhando sempre. E aí não devemos duvidar ou desconfiar de Deus, porque senão acabamos nos dispersando e dividindo o corpo, e reino dividido não prevalece. Eu disse a vocês agora que fiquei, nesses 10 dias, eu tive 3 crises violentas, violentas mesmo. Em uma delas, Passei mal e só me recuperei depois de aproximadamente foi das do fim da manhã até o fim da tarde. Só depois de tomar soro no hospital e antibiótico e essas coisas todas que Deus utilizou através do hospital, da medicina, dos profissionais da área que trabalharam, só à noite desse segundo momento é que eu fui me recuperar. Uma forte enfermidade. Bom, essa forte enfermidade poderia ser motivo, deveria ser motivo para que eu levantasse dúvida acerca do caráter de Deus e do fato de que ele e perguntando se ele então me libertou do passado para agora me deixar abandonado no presente? Não. Eu tenho que ter certeza em todo o tempo. Eu tenho que ter certeza em todo o tempo. Na terceira e última vez, que foi agora no final de semana, depois de eu falar com vocês, eu já tinha contado para vocês, para aqueles que ouviram. E quando eu contei para vocês, foi o último sermão, 16, Êxodo 16. Depois eu tive um terceiro momento de mesmo problema, vomitar o dia inteiro e ir para o hospital. Chega um momento lá, no hospital, em que eles não conseguiam de modo algum achar a veia. E para aplicar o soro, os medicamentos. Bom, no primeiro momento eu não orei ainda, porque às vezes acontece. Tenta uma vez, não consegue. Mas eles tentaram uma vez, tentaram a segunda vez, e aí começaram a pessoa responsável, a enfermeira, chamou outra, que também não conseguiu. Quando eu percebi isso, depois de algumas tentativas, eu levantei a minha mão direita para o céu e orei silenciosamente. Falei, Senhor, põe tua mão e faz com que eles consigam, porque eu não estou aguentando. Irmãos, imediatamente após eu levantar a mão e orar silenciosamente, eles não ouviram essa oração, imediatamente. Na próxima, entrou a agulha como se fosse a coisa mais tranquila do mundo e imediatamente acharam a veia. A enfermeira, não sabendo do que estava acontecendo, até disse: oh, você está com a mão levantada? Pode abaixar o braço, fica tranquilo. Não, eu estava tranquilo, eu estava orando. É que eu levantei as mãos para o céu, para Deus, porque eu queria. Então, a intervenção do Senhor, que ele operasse ali, que ele resolvesse a questão. Então, irmãos, fique aí como primeira palavra: não murmuremos. Vamos olhar para a nossa vida e lembrar cada dia tudo o que Deus tem feito. E numa nova situação, não vamos desconfiar da presença de Deus conduzindo a nossa vida. Nos conduzindo dentro do seu propósito. Ah, mas é um problema grande que aconteceu na minha família. Pode ser. Mas Deus está te conduzindo e não vai te abandonar. Ah, mas é um problema imenso que aconteceu na igreja, não quero mais. Agora eu desconfio de tudo e de todos. Não, querido. Deus está no controle do processo. Irmão, irmã, Deus está no controle do projeto. Deus está dirigindo todas as coisas. Ou fazendo alguma coisa, ou permitindo até alguma coisa. Mesmo que seja uma brecha espiritual que a igreja abriu, que um líder abriu, que um pastor abriu. Ainda assim, Deus vai permitir para tratar aquele líder, vamos chamar assim, aí já abarca todos e todas, aquela pessoa, Deus pode permitir para que ele venha tratar esse líder ou essa líder, e depois vai colocar a casa em ordem. Ah, mas é um grande problema no meu, na minha escola. Então vou parar, não quero mais. Não, não pode ser assim. Precisa abandonar essa imaturidade de quem faz isso é criança birrenta e você não é criança birrenta. Então não está mais com vontade, não está gostando de uma matéria, vai parar de estudar? Não. Deu um problema no trabalho, ah, vai parar de trabalhar? Não. Teve um problema com um lazer, um divertimento saudável, mas não se sentiu bem, vamos dizer. Então agora, ah, nunca mais vou querer sair de casa. E isso às vezes acontece por um problema até mais profundo que eu não vou entrar agora. Mas você não pode se deixar dominar pela desconfiança de Deus, pela ansiedade, pelo medo, pelo pânico da situação, diante da situação, da vida, e pior do que isso, se deixar dominar e depois questionar se Deus está te abandonando, questionar a liderança que está te conduzindo, questionar mesmo a condução que Deus está promovendo na sua vida, ele está te conduzindo, ele está dirigindo. Então, essa palavra tem que ficar firmada. Amém? Em segundo lugar, a partir do versículo 6, eis que estarei à tua espera no alto da rocha, no Monte Horebe. Você vai bater na rocha e vai sair água, e o povo vai beber. E Moisés fez assim como o Senhor mandou. Como você ouviu na leitura, e o nome daquele lugar ficou conhecido como Massai Meribá, porque os israelitas protestaram contra o Senhor e puseram Deus à prova. O Senhor está mesmo entre nós ou não? Então essa é a questão de fundo. Será que Deus está comigo ou não? Será que Deus está entre nós ou não? Será que ele nos abandonou? Eu já te respondo, Deus não te abandonou. O máximo que pode ter acontecido é você ter abandonado a ele. Mas ele não te abandonou. Ele é fiel à aliança e não te abandona. A menos que você não o queira mais, e o retire da sua vida e não queira que ele seja o condutor da sua vida. O Senhor, o Deus da sua vida. Se você não quiser, ele vai respeitar. Com dor, com lágrima, como o pai do filho pródigo, ele vai respeitar que você vá gastar toda a sua vida com o nada, desperdiçar todo o seu tempo, trabalhar na imundice, entre os porcos, isso significava na passagem a absoluta impureza, a posição mais imunda para o povo de Israel, né? Trabalhar com os porcos, só não era mais imunda que a morte, ou então comer da comida que os porcos comiam. Ou seja, se você desejar isso, Deus vai ficar muito triste, mas ele não vai te impedir. Por causa do livre-arbítrio, Deus vai respeitar, porque ele não quer ninguém o seguindo obrigado. Mas se não for assim, o Senhor está te conduzindo. A resposta é: Deus está comigo ou não está nessa situação? A, ou B ou C de adversidade. E a resposta é: Deus está contigo. E é mais profundo ainda, porque o texto diz no versículo 6 que era para pegar o cajado e tocar na rocha, bater na rocha, que não era para espancar a rocha, tá? Dar uma batida na rocha e aí a água sairia e o povo beberia. Um sinal de que com o cajado, que era um instrumento que eles usaram para operar os sinais e maravilhas, o símbolo da autoridade de Deus na mão deles, eles então, agora, não com relação aos egípcios, mas iam usar esse poder, essa autoridade representada no cajado para saciar a sede do povo. Então, em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, utilize o cajado que Deus te deu. O Espírito Santo mora dentro de você e ele te dá todo poder e autoridade. Ele já te concedeu todo poder e autoridade. Ele já te deu o cajado. O cajado já está nas suas mãos. Então, utilize-se do cajado e toque na rocha, porque vai sair a água para você beber, ou seja, vai sair a solução que você precisa para saciar a sua sede existencial, para saciar a sua sede na área que você tiver sedento. Toque na rocha. O que é a rocha? A rocha tem três representações fundamentais. A rocha representa, em primeiro lugar, a pessoa do Messias. Então, confie em Jesus. O Messias é Jesus. Toque nas vestes de Jesus. Confie em Jesus. Peça para Jesus. E ele vai saciar a sua sede. Quem beber dessa água que Jesus dá, nunca mais tem sede. Ou seja, você está sedento num determinado momento, está até ansioso por tanta sede, ou está choroso, ou está querendo caminhar para um desânimo. Então, toque na rocha. A rocha representa Jesus, o Messias. Em segundo lugar, a rocha representa a palavra. Recorra à palavra, porque através da palavra de Deus você vai encontrar a resposta para as perguntas que você está fazendo, como essa: Deus está entre nós ou não? A resposta está na palavra. Se você buscar a palavra, você vai ver se você, nessa hora, está passando por isso. A palavra no Êxodo, capítulo 17, está respondendo para você: eu estou contigo, eu não vou deixar você morrer de fome, jamais. Outros textos, milhares, vão dizer a mesma coisa. Há centenas e centenas e centenas e centenas. São milhares. Em cada versículo, em cada capítulo, em cada livro da Bíblia, promessas e da presença de Deus. E isso vai te dar a convicção necessária para que você responda às perguntas que está fazendo. Então, em segundo lugar, em primeiro, a rocha representa o Messias. Em segundo lugar, a rocha representa a palavra, porque o Messias é a própria palavra de Deus. Ele é a palavra viva. Ele é a palavra viva de Deus. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Está lá em João, que geralmente está traduzido na sua Bíblia por verbo e não é o melhor, não é a melhor tradução. O conceito ali de logos não é simplesmente verbo. A tradução não é verbo porque, na verdade, ali é um conceito filosófico que já corria por todo o mundo conhecido da época, talvez com exceção do Extremo Oriente, um conceito grego, que falava sobre a razão criadora de todas as coisas. As coisas têm que ter tido uma razão para serem criadas e os seres têm que ter tido uma razão para serem criados. Logos é isso, é uma razão absoluta criadora que deu origem a todas as coisas. O acaso não pode ter gerado o universo. É um conceito. João dominava o conceito, os seus contemporâneos dominavam o conceito e colocou a palavra logos. Quando foram traduzir, traduziram logos por verbo, por uma das possibilidades de tradução, mas a pior delas. Porque isso para você e para quem lê, para mim, como eu venho dizendo em todos os sermões nesses 300, se a gente puder, por isso o motivo de logos ser o nosso endereço no e-mail também, porque Jesus é o logos e sete é o número da perfeição, que representa então a Deus. Para você e para mim, verbo está ligado à gramática. Não é só uma... Daí o pessoal vem, não, mas é a palavra em ação. Como professor de português, eu posso te dizer que não é só o verbo que representa a palavra em ação. Então, não é a melhor tradução. Jesus é a razão criadora, a razão ordenadora. O Messias é aquele que é a razão de Deus que decidiu criar, e ele decidiu criar e viu que era bom tudo que ele criava, pela sua razão absoluta, e é a razão ordenadora do universo, que pôs uma ordem no caos, fazendo com que as coisas tivessem lógica, sentido, harmonia, melodia, ritmo. Tá bem? Então, Jesus é isso. É a palavra viva. É a razão total, completa, soberana de Deus. Então, toque nas vestes de Jesus e a sua sede será saciada. Toque em Jesus, que é a rocha, e você vai encontrar a pessoa do Messias. E você vai encontrar a palavra do Messias, a palavra de Deus. E na palavra de Deus, você vai encontrar a resposta para o seu questionamento no momento de luta que você está passando, a sede que você está passando. Deus vai saciar a minha sede ou não vai? Vai! Porque o nosso Deus é o Deus que sacia a sede. Ele está entre nós ou não? Está! Porque ele não abandona os seus servos e servas. Ele não quebra o acordo, a aliança que foi feita conosco. Tá bem? Então, essa é a segunda verdade que eu quero dizer a você. Bata na rocha. Em segundo lugar, é isso. Representa o Messias. Representa a palavra, e depois, mais tardiamente, a rocha também vai representar a própria comunidade dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus. Se você não conhece a palavra ainda, dos seguidores de Jesus, não conhece a palavra discípulo. Discípulo significa aprendiz. Essa palavra pedra, rocha, vai ser aplicada primeira pessoa de Pedro. Pedro é pedra, rocha. Ou seja, a partir dos discípulos, e ele era uma das lideranças dos apóstolos, e Jesus disse para ele, né? Se tu me amas, apascenta o meu rebanho. E Pedro, certamente juntamente com Paulo, foi uma grande, grande, grande, grande liderança, mas na verdade é uma ponte para representar um ponto de ligação, né, um ponto de acesso para representar a comunidade dos fiéis ou a igreja do Nosso Senhor, a igreja corpo vivo de Cristo, a igreja que iria dar continuidade à obra de Jesus, os discípulos de Jesus queriam dar continuidade à obra de Jesus. Jesus veio estabelecer o reino e os discípulos agora foram comissionados para dar continuidade. Nós fomos comissionados para dar continuidade. Então, representa isso. Representa o Messias, a sua palavra e a continuidade da construção desse edifício espiritual através das pedras agora, das pedras vivas. Quem são as pedras vivas? Os seguidores de Jesus. Você vai encontrar isso lá na Epístola de Pedro. Vai entender melhor observando a Epístola de Pedro, Hebreus. Você vai ver a continuidade dessa ideia. Essa é a segunda verdade que eu quero dizer a você. Só voltando. A primeira, não murmure, confie. Não reclame. Não desista, persista. Não desista, persista. Continue no projeto de Deus. Não abandone a Deus, porque Deus jamais vai abandonar você, jamais abandonou os seus servos e jamais vai abandonar, a menos que você o deseje, como eu já expliquei. Em segundo lugar, o que eu faço? Use da sua autoridade. Quando Moisés estava diante do mar, Deus falou: ó, toca você, o cajado. Toca você, faz você. Você já tem autoridade nas mãos. Então, meu irmão, minha irmã, você já tem autoridade na mão. Você já tem autoridade na sua vida. O Espírito Santo habita em você. Você é uma pedra viva. Você é um instrumento na mão de Deus para saciar a sede das pessoas, uma carta aberta para que as pessoas conheçam a Deus. Você mesmo com autoridade em oração pode resolver as questões com autoridade na pregação, com autoridade no louvor, com autoridade na adoração. E aí não paramos mais, né? Os mais diversos temas da vida cristã. Mas você com autoridade vai prevalecer na luta que está passando, ou seja, na travessia do deserto dessa vida. Às vezes há momentos que nós nos sentimos cercados, como se estivéssemos numa região desértica, num momento em que nós estamos sentindo um deserto na nossa vida. Parece que tudo está deserto, parece que todos te abandonaram, ou a situação está toda contrária, o vento está soprando contra a direção que você estava caminhando, tudo está indo errado, aparentemente, num momento. Mas eu quero te dizer que se as coisas estão contrárias ao propósito de Deus, você é um instrumento de Deus para, no poder do Espírito Santo que habita em você, firmado na palavra que é a rocha, utilizar essa fé, o poder do Espírito Santo e da palavra para saciar a sua sede e a de outras pessoas. Em terceiro e último lugar, a partir do versículo 11, mas desde o 8 até em diante, a vitória contra os amalequitas. Os amalequitas então atacaram o povo de Israel. E houve uma batalha. Tá bem? Aqui entramos no campo da batalha. O Êxodo é um livro marcado por isso, então você tem que entender o contexto. Era um tempo de batalha, de libertação, teve uma série de situações, de pragas, para o povo opressor poder libertar o povo de Israel. Depois O Pentateuco vai ser marcado por isso. Eles vão ter que conquistar a terra, conquista, tem batalha também em várias situações, em vários momentos. E aqui nós temos os Amalequitas que os atacaram. O que acontece de interessante é que durante que o tempo em que Moisés subiu no alto do monte, na colina, e ele ficava com as mãos levantadas. Por isso eu levantei minhas mãos no hospital, que me lembrei do que ia ministrar a vocês. Aliás, eu já estava com essa ministração quase encerrada quando eu tive que cancelar e comecei a passar mal. Naquela hora, as coisas agora, essa semana, só um parêntese, volto ao médico e devem se organizar todas, porque tem um retorno e aí vai se achar a dosagem certa, da medicação certa. Isso se precisar, posso chegar lá e ele falar: olha, tá tudo em ordem, não precisa mais nada, foi só um episódio e tudo certo. Deus pode fazer isso. Deus tem poder para fazer isso. Ou tem poder para fazer através do conhecimento que provém dele. A ciência vem dele, a sabedoria vem dele, a medicina vem dele. Se os médicos não acreditam nisso, enfermeiros ou outros profissionais, problema é deles. É que nem em outras áreas da vida. Se um professor não acredita, professor de história não acredita em Deus, isso é um problema dele. Mas quem criou todas as coisas foi Deus. Quem conduz o rumo da história é Deus, mesmo que haja momentos de discrepância com relação à vontade de Deus, por causa do livre-arbítrio humano, da maldade humana. Mas é um problema do professor. Se um físico, como a nossa missionária sempre fala aí, ela é astrofísica, não acredita, isso é um problema dele. Agora, quem conduziu e organizou todo o universo foi Jesus, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O fato é que, voltando, eles estavam num momento de combate contra os Amalequitas. Quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel vencia. Bem simples. Quando ele abaixava a mão, porque estava cansado, não aguentava mais durante toda a batalha, aí o povo de Israel começava a perder. E os dois acompanhantes perceberam isso, que quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia; quando Moisés abaixava as mãos, o povo começava a perder a batalha. Arão e Ur, que estavam com ele, então colocaram a rocha, que eu já expliquei agora para você, nos três significados, colocaram uma pedra para ele sentar, ou seja, já apontando aqui, evocando aqui a presença de Deus, colocaram ele sobre uma pedra para sentar. É claro que no contexto era uma questão de colocar Moisés, no contexto histórico, estrito senso, era para colocar Moisés numa condição onde ele pudesse orar melhor, tá bem? Essa é a situação concreta ali daquele momento. E que eles pudessem, então, sustentar as mãos dele, os braços dele erguidos. Esse, claro, era o momento ali da narrativa na história. Mas já estava se evocando no texto, e nesse momento, e nessa guerra contra os Amalequitas, essa ponte que eu te falei com relação ao Messias, a obra que o Messias iria fazer e fez, Jesus operou essa obra, a palavra do Messias, que é ele mesmo também, a palavra viva do Messias, e ele já veio, já esteve entre nós, e a continuidade da sua obra através das pedras vivas que são os seguidores de Jesus ao longo dos séculos, dos 2 milênios já, que nós passamos. Então, esse é um texto messiânico. Quando a gente passa lendo às vezes rapidamente, a gente fica só na situação histórica que estava acontecendo, só lá no contexto da vitória contra os Amalequitas, e em alguns momentos pode passar desapercebido essa questão. Mas esse texto, lá no Pentateuco, já aponta para a obra que Jesus iria realizar. Bom, pastor, mas agora, então, como é que fica a questão das mãos levantadas? Não tem uma passagem onde Jesus ficou todo um tempo de batalha com mão levantada, porque não teve nem batalha efetivamente como aqui. Teve sim, querido. Teve batalha e tem texto. A mais importante batalha da história se travou na plenitude dos tempos, no momento em que Jesus veio. A batalha, a guerra espiritual que define para sempre a vitória de Deus contra o mal. Vou repetir: a guerra, a batalha, a guerra que define para sempre a vitória de Deus contra o mal. Houve sim. Exatamente no momento em que Jesus veio. Isso é chamado de plenitude dos tempos. Mas e as mãos levantadas? Bom, aí você, imagino, tirando os novos na fé que já estão me acompanhando, porque o Espírito Santo já deve estar falando a você. O óbvio. As mãos levantadas são as mãos levantadas no madeiro, quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi cravejado na cruz, eles pregaram as mãos de Jesus e os braços de Jesus, então, ficaram cravejados no madeiro, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, eles prenderam os braços de Jesus no madeiro, cravaram os braços de Jesus no madeiro e levantaram o corpo inteiro dele, inclusive, bom, o corpo inteiro, obviamente, os braços, né? Naquela posição da crucificação, que você se lembra. Então, as mãos ficaram erguidas, ficaram acima. Ficaram levantadas, talvez não na posição como nós estamos imaginando em momentos de oração, na posição vertical, né, de levantar as mãos em direção aqui para o alto, né, na vertical, mas elas foram levantadas na sua crucificação, ainda que o braço tenha ficado na horizontal, mas Jesus foi levantado para nos levantar. Quando Jesus foi levantado, ele pôs fim à guerra, ele venceu a guerra. Enquanto Moisés ficava com a mão levantada, o povo de Israel prevalecia. Quando Jesus levantou as suas mãos na cruz do Calvário, o que aconteceu? E ele foi cravejado, ao invés de ser seguro por Arão e Ur, ele foi seguro por pregos, queridos. Ao invés de ser seguro por Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés. Mas os pregos seguraram as mãos de Jesus na cruz do Calvário. E quando Jesus declarou: está consumado, significa acabou a guerra. Acabou a guerra. Acabou a guerra, está decretada a vitória, está decretada a conquista. Agora o reino de Deus prevalecerá eternamente. Isso é tão expressivo que a Bíblia vai nos mostrar que Jesus vai até a morada dos mortos, eu vou usar uma outra linguagem para facilitar para você. Ele vai até o inferno, ou seja, ele vai até a presença do maligno e dos seus demônios, de Satanás, e do lugar onde ele escraviza as pessoas, aprisiona as pessoas, ele vai até o inferno, a mansão dos mortos espirituais, não os mortos em Cristo, né? Ele vai até a mansão dos mortos, e a morte era a principal arma que o diabo tinha contra o povo de Deus. Por quê? Porque Deus é vida. E o que mais o diabo queria é roubar, matar, olha, matar, morte, e destruir. O que é destruir? Matar, acabar, extinguir. Muito bem. Quando Jesus disse está consumado, ele vai até a presença do diabo, de Satanás, e tira das mãos do diabo a chave da morte e do inferno e da morte, simbolizando então que agora, preste bem atenção nisso, por favor, preste atenção, todo homem, toda mulher, toda pessoa que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador pode ser liberto e não precisará ficar escravizado pelo pecado e morto eternamente. Por isso, os que morrem em Cristo Jesus não vão morrer eternamente, eles vão só dormir. Esse corpo material, o pó, vai voltar ao pó. E o espírito vai voltar para Deus que o criou, e nós vamos ganhar um novo corpo glorificado. Por quê? Porque a chave da cadeia, Deus, em Jesus Cristo, retirou da mão de Satanás. Ele não tem mais a chave da casa dele. Ele não tem mais a chave do lugar onde ele prendia as pessoas. Ele não tem a chave. Quem quiser sair agora, sai. Quem quiser sair, sai. Porque Jesus consumou a obra, consumou a libertação e acabou com a guerra. Acabou com a guerra. Está consumado. Ele tirou das mãos de Satanás a chave da morte, então ninguém mais precisa morrer a segunda morte, e do inferno, então ninguém mais precisa ir para o inferno. Quando Jesus ressuscita, muitos já se levantam com ele. É só você olhar a narrativa do Evangelho. Muitos mortos são ressuscitados, por quê? Para sinalizar, já para mostrar que aqueles que queriam sair com ele já puderam sair com ele dali. E para você entender os mortos que se levantam, aí nós temos que meditar em Ezequiel 37, com a questão dos ossos secos, a remissão de Israel, a restauração de Israel como povo de Deus. Podem os ossos secos tornar a viver? Deus pergunta. E o profeta responde: Tu sabes. E depois, de feita a pergunta, na terceira vez, ele diz: Profetiza. E ele profetizou. E os ossos secos começaram a levantar, ou seja, o povo de Deus, de Israel, será levantado novamente para adorar a Deus, para a aliança com Deus. Aqui não é o levantar só do Estado. Deus não está preocupado em o reino dele não é desse mundo. Mas está restaurada a aliança. Fecha parêntese de Ezequiel 37, que aí demanda todo um outro tempo. Mas eu quero dizer para você, a guerra, nós falamos, primeiro, não murmure, não reclame, não desista, persista, fique firme e dê graças. Segundo, use a sua autoridade, porque com o poder do Espírito Santo e a sua fé, sua autoridade, você vai saciar a sua sede e saciar a sede dos outros, bebendo da água que Jesus te der, porque só ele tem água que sacia a tua sede. Não é usar autoridade, até melhor dizendo, não é a tua autoridade, é a autoridade dele. Use a autoridade dele para a glória dele. Use a autoridade do Espírito Santo para que, pelo poder do Espírito Santo, você possa ser saciado e retirado desse momento de dor, de luta, de angústia, de certa expectativa, de desespero, de ansiedade, de pânico, de medo, sei lá do que for, e você vai beber dessa água que Jesus dá e jamais terá sede. Em segundo lugar. Terceiro, a guerra acabou quando Jesus consumou a obra na cruz do Calvário. Por quê? Toda a arma do maligno era fazer o ser humano se separar de Deus. O ser humano se separou de Deus através do pecado. Desconfiou do caráter de Deus em Adão e Eva. Desconfiaram do caráter de Deus e desobedeceram a Deus. O salário do pecado, ou a consequência do pecado, é a morte. Então, como é que o diabo ainda faz alguma coisa? Ele faz ainda alguma coisa se a pessoa se entregar ao pecado pela sua livre disposição, pela sua livre vontade. Mas se ela quiser, ela sai de lá. Ela abandona essa situação. E eu quero que você saia daí, de onde você está, em nome de Jesus. E você experimente a plena libertação. E repare no texto. Mãos erguidas, vitória. Mãos para baixo, derrota. Mãos erguidas, Jesus na cruz, ele declarou: está consumado. Tá bem? Quando ele abaixa as mãos, aparentemente, vem o um sentimento nos discípulos, colocam Jesus na sepultura, e aparentemente alguns até perguntavam, né? Nós pensávamos que fosse ele. Não perguntavam assim, perguntavam um para o outro e exclamavam: nós pensávamos. Mas não era ele. A caminho de Emaús, dois discípulos falaram isso. E ficaram como se sentindo derrotados. É a ideia aqui, ó. Mãos para cima, vitória. Mãos para baixo, sentimento da derrota, né? Muito bem. Só que quando Jesus foi posto na sepultura, ele levantou as suas mãos de novo, e os seus braços de novo, e todo o seu ser de novo, todo o seu corpo de novo, e ressuscitou dentre os mortos. E quando ele ressuscitou, então ele mostrou porque declarou que estava consumado. Só não levantou antes, porque estava escrito que tinha que ser o terceiro dia. Só não levantou antes, porque era o sábado. Então, representando todo aquele período que Deus separou para o regozijo, para o descanso e para o silêncio também, todo um significado. Levantou quando? Ao terceiro dia. Na manhã do terceiro dia, Jesus levanta. Juntamente com ele, levantam outros e vão levantar com outros eternamente. Agora, Jesus vai voltar. Quem crê em Jesus será salvo. Aceitá-lo como Senhor e Salvador e seguir a Sagrada Escritura. Crer e observar, crer e obedecer, fizeram uma aliança, porque não é só crer. Crer e se aliançar com ele. Dizer que alguém é Senhor significa um comprometimento, um nível de comprometimento. Então, Agora, quem aceita Jesus, quem aceitar Jesus será salvo. Quem já aceitou Jesus e dormiu, já será salvo. E quem não crer em Jesus será condenado. Esse é o final da batalha. E o final da batalha, do ponto de vista temporal, se dará a olhos nus no, na segunda vinda de Jesus. Mas a declaração do tempo da vitória já se deu lá na afirmação está consumado. Então, é como se Jesus dissesse para nós assim: a partir de agora, todo aquele que quiser viver eternamente vai viver. Está consumado. O diabo não tem a chave nem da casa dele, nem da morada dele, nem do inferno, nem da morte. Ele não pode fazer mais nada. Pastor, por que que ele ainda faz então? Primeiro, ele ainda faz alguma coisa porque não chegou o momento da segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, acabou a festa do inferno, do mal, Satanás. Quando Jesus voltar, acabou. Primeiro, porque não chegou esse momento ainda. Porque Deus está dando um tempo. Tem muita coisa implicada nesse tempo. Por quê? Para quê, pastor? Para a salvação dos gentios, do povo que não era Israel. Para quê? Para que todos os povos da terra, toda raça, tribo, língua e nação venham ouvir falar de Jesus. Por isso o motivo desse tempo, desse intervalo. Esse intervalo entre a declaração de Moisés e a vinda de Jesus é a chegada, era o apontamento de um símbolo messiânico para o verdadeiro Messias. Agora, da primeira vinda para a segunda vinda de Jesus, é um intervalo necessário para que o Evangelho seja pregado a todos, em toda parte, ninguém possa dizer que não ouviu. Embora Romanos 1 nos esclareça que a própria natureza já pregou e prega em todas as gerações, para quem quiser ouvir essa pregação que Deus é o Senhor, então ninguém estará absolvido por dizer, ah, não ouvi, mas o propósito de Deus é que a palavra chegue. Então a volta de Jesus vem depois de uma série de acontecimentos que estão ligados à salvação de toda a humanidade, estão ligados à salvação do povo de Israel. Tem todo um outro elemento que diz respeito à volta da aliança, os 144 mil representando 12 vezes 12, e mil, o padrão de grandeza. E você pode ouvir uma ministração sobre isso lá no blog, no Apocalipse. Tá bem? Então, representantes das 12 tribos, dos 12 filhos de Israel, vão estar lá. Então, tem toda uma série de acontecimentos que precedem a segunda vinda para que tudo se complete. Mas, na verdade, já está consumado. O diabo já não tem poder para fazer mais nada. Ele só faz porque a igreja não toma posse do poder que tem na mão. Porque a memória dos amalequitas, aqui representando o mal, os demônios, Satanás e os seus demônios, a memória deles será extinta. Eles vão dobrar o joelho, vão confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Depois da manifestação do anticristo, ele se manifesta, engana aqueles que permitirem ser enganados. E depois vão ter que se dobrar diante do Senhor e vão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Quando eles confessarem, eles confessam para sua própria condenação final. E a memória deles será extinta. Versículo 14. Hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois, um exército construiu um altar e pôs o nome Adonai Nissi. porque o Eterno fez um grande milagre, o Senhor Deus é a nossa bandeira. É isso que representa. Meu irmão, minha irmã, para finalizar, o Senhor Deus é a nossa bandeira. Em nome de Jesus, pegue essa bandeira na mão e saia a conquistar a vitória em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas, tá bom? Sim, eu não tenho que mencionar uma ou outra. É para evangelização? Pegue a bandeira e saia para vencer, para conquistar. É no louvor? Saia para vencer. É na adoração? Saia para vencer. É no estudo? Saia para vencer. É para restaurar a família? Vença em nome de Jesus. É na sua vida pessoal, nos centenas, né? Os milhões de aspectos que constituem um ser na sua inteireza, na sua totalidade, na sua peculiaridade, então vença! Vença a vitória e fique com Deus. É do ponto de vista comunitário, vençamos. É na evangelização, vençamos. Não há nenhum poder, nem diabo, nem mundo, nem morte, nem a velha natureza que pode nos vencer. Se nós tomarmos posse da palavra de Deus, não tem nada que os amalequitas possam fazer contra nós. Agora, se você abaixar as mãos e não tomar posse, então, da palavra, aí ele ainda faz alguma coisa porque Jesus não voltou. Depois da segunda vinda de Jesus, nem isso. Nem isso. Tá bem? Depois do julgamento final, nem isso. Todo o aspecto da segunda vinda, até o julgamento final, a prisão de Satanás e sua extensão, depois da condenação dele, de tudo que vai acontecer, tá bem? Do finalzinho desse capítulo que começou lá na cruz, depois desse momento, então nem isso. Ele será condenado, pagará sua pena e depois será extinto. Mas tome posse. Não ande como cristão derrotado. Você tem que ser um cristão mais do que vencedor, porque o cristão é, por definição, alguém mais do que vencedor. Nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhuma dor, nenhuma sede, nenhuma enfermidade, nenhuma morte, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém pode nos deter, porque a obra é santa. Agora, se ficar sem fé e sem tomar posse, sem o que o texto está representando aqui com as mãos erguidas de Moisés, depois definitivamente com Jesus, e agora nós, como pedras vivas, erguemos as nossas mãos e tomamos posse. Se você não erguer suas mãos, não pegar o cajado, não usar autoridade, aí você fica andando derrotado. E igrejas inteiras derrotados. Nós nascemos para ser mais do que vencedores e para viver eternamente. E não há situação que vá abalar isso. Por isso, irmãos, eu sei, estou preparado. Como nunca, faz 2 anos que Deus me deu essa graça de estar experimentando essa alegria, esse gozo. Eu sou convertido há 36 anos. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, e nós estamos recebendo 100, 150, 200 novos por mês, até 300 já chegamos a aumentar num mês novas pessoas. Então, se você não me conhece, eu me converti há 36 anos atrás, mas há 2 anos atrás eu experimentei uma graça de Deus, e essa graça me dá a certeza que não importa se é agora, se é hoje, se é amanhã, se é depois, eu vou vencer em todo o tempo, e nada, nenhuma situação, nada, nada vai me separar da minha aliança com Deus e nada vai me fazer ser derrotado na vida espiritual, emocional, física, material, nada. Agora é só vitória em Cristo Jesus. Pastor, só depois de todo esse tempo, olha, para falar a verdade, definitivamente só depois desse tempo. Antes desse tempo, nos 34 anos anteriores, eu já experimentava isso parcialmente. Principalmente depois da salvação, depois do batismo no Espírito Santo, eu recebi isso, foi maravilhoso. Vivi um ministério maravilhoso. Mas há 2 anos atrás, no meio de uma adversidade, após a adversidade, Deus me deu uma graça interior, uma graça, um favor, que perpassa todas as minhas entranhas. E eu quero que você experimente isso. Não importa mais nada. Você é mais do que vencedor. Então eu saio vencendo. Em nome de Jesus. Sou mais do que vencedor em nome de Jesus, seja qual for a situação. É isso que eu desejo para você hoje e eu quero que você tome posse disso. Tome posse dessa conquista, da unção de conquista. Tome posse, esse capítulo é a unção de conquista. Tome posse da unção de conquista e mate a sua sede e sacie a sede de outras pessoas com a água viva que é Jesus, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Pegue a bandeira nas mãos do Reino de Deus e viva esse Evangelho pleno, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.